autonomia dos usuários. Autonomia do usuário e cursos de capacitação. Certo. Você quer falar algo mais fora da leitura? Consigo. Não? É que eu vou me estender muito. Não, tudo bem. Okay. Não, acho que ela trouxe, ela ajudou a gente a fazer uma sistematização, né? Dos conceitos que estão vindo nas falas das pessoas. É. Legal. Não, assim, não, né? Não. Então, não é isso que eu estou falando, senão eu vou me perder. Tá, obrigada. Afonso vai fechar com as inscrições e a gente vai para o encaminhamento.